meu celular. 1 milhão de vezes tentei apagar. E do nada vem um sorriso bobo. Será que a gente vai se ver de novo? A nossa música não para de tocar. Até parece que o DJ quer machucar. Por uma briga à toa, um motivo bobo. Será que a gente vai se ver de novo? Eu não te ligo, se eu ligar, cê não vai atender. Um passarinho me contou, você não para de beber. Se quer sofrer, então continua. Metade dessa dor é minha, outra parcela é sua. Não conto pra ninguém, mas eu tô sabendo que você tá quase cedendo. Sei que está chorando e o coração tá reclamando. Pois essa conta a metade tá pagando. Não conto pra ninguém, mas eu tô sabendo que você tá quase cedendo. Sei que está chorando e o coração tá reclamando. Pois essa conta a metade tá pagando. As mensagens do meu celular, 1 milhão de vezes tentei apagar. E do nada vem esse sorriso bobo. Será que a gente vai se ver de novo? A nossa música não para de tocar. Até parece que o DJ quer machucar. Por uma briga à toa, um motivo bobo. Será que a gente vai se ver de novo? Eu não te ligo, se eu ligar, cê não vai atender. O passarinho me contou, você não para de beber. Se quer sofrer, então continua. Metade dessa dor é minha, a outra parcela é sua. Não conto pra ninguém, mas eu tô sabendo que você tá quase cedendo. Sei que está chorando e o coração tá reclamando. Pois essa conta a metade tá pagando. Mensagens no meu celular.